Minuto Pet, uma realização dos integrantes do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro. Olá! No programa de hoje, o petiano Sanderson Carlos, acadêmico do curso de Física Licenciatura da Unicentro, vai falar um pouco sobre o grupo Pet Física. O grupo Pet Física surgiu em 2009 com o lema Novos Materiais e Tecnologias. Até hoje já teve 3 tutores e vários alunos que mostraram enorme satisfação por participar ou ter participado do grupo. No nosso PET existe uma interação muito grande entre os petianos, onde tentamos nos motivar e ter mais incentivo para prosseguir com o curso. Devido ao fato de nós termos uma sala ou um departamento à nossa disposição, acabamos tendo uma grande interação com os professores e passando a maior parte do nosso tempo na faculdade. As atividades desenvolvidas pelo grupo também auxiliam muito a complementar a nossa formação. Essas atividades giram em torno da pesquisa, onde todos os petianos desenvolvem projetos individuais, e de ensino, que auxilia a ter maior contato com a prática docente, além, é claro, da extensão, onde há a interação do grupo com a sociedade. Por ter participado do PET, a maioria dos alunos que já saíram do grupo tiveram grande facilidade de ingressar em algum mestrado em diversas áreas, ou de prosseguir com a carreira desejada. O Minuto PET tem como objetivo apresentar as atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pelos estudantes e professores que participam do Programa de Educação Tutorial PET Unicentro.